Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we go. DJ Albino. Like a dog without a bone, an actor out alone. Apenas acompanhe o bruxo. Ai, droga. Safada pra nós quando tá sem pau. E tá de trepa pulando a prova na minha sapatinha. Que hoje tu não tá só. Tipo tá voando na xereca pros menor. Tipo tá voando na xereca pros menor. Então fica com o tempo de cima da pica toda. Que hoje tu não fica, tapa muito louca de loló. DJ Albino. E aí, bateu feio. Só não deixa eu te trompar, vou ativar o modo avião e na tua chama.